esquecer. O seu corpo quer refazer. Quem sabe operar o seu nariz? Pense bem. Não tem por que se preocupar. Seu corpo está bem assim. Tem tanta gente que o quer. Se o seu carro não brilha mais, não tem dinheiro pra passar o mês, nem pra pagar o chope no bar. Veja só, não tem por que se compensar. Se você gosta, vai se dar bem. Se você pensa